localizado, voo no 7194. Chegou agora a torre 118, decimal meia dúzia. 18, meia dúzia, voo no 7194, boa noite. Bom posto. Obrigado. Voo 1606, cleared ILS, final approach, runway 10, descent to 2000 feet. Altimeter 1014, report established. Clear left approach down to 2000, callback to left. Sétimo 4, 3 opções de pistola 0, vento 1, 2, 0 graus, 08 nós. De repouso, sétimo 4. Geral 9971, chama agora o centro Recife, 133 decimal 25, alterna 128 decimal 8. 3325, 288, federal, 9971. Departure, departure position, And so we did depart to a frequency 119.35 and tower 118.6. Square code 5177. That was 0-4. 1-8-1-0, range 120 degrees, 0-8 knots. Clear to land, thank you. Yeah, and after the examples, after the first tour is turn left, and after the 70% of the Puka transition to bus, frequencies 118.6, 118.35, and please complete the scope. Square code 5177. Say again, please, 77, but the two first digits. 5177. 5177. 5177 and complete the Puka, how many departures? Puka and Zipper transition, Zulu, India, Papa, Alpha, Romeo. Puka departure, Zipper transition. Copy, Puka departure, Zipper transition, Alpha, 0-8-4, thank you. Okay, departure, to push and follow up, we are pursuing this far. 3-4, Sarah, from Puka, Europa, 0-8-4. Olha, voo 1-8-0, pushback estacionamento, posição 3. Na 3, ok, aguarde, tem um companheiro que vai estacionar na 4. Após o estacionamento do mesmo, execute o pushback e forma táxi no 805. Bom, se após o estacionamento, a gente vai iniciar. Voo 1-8-0. Leva atração para sequenciamento, curva esquerda, proa 020, limite localizador. Pronto, obrigado. Aracaju, 190, nível 90, com decolagem da 1-0, com curva esquerda, saída Puka, Puka Jamo, depois direto Aracaju. Frequência do controle 119.35, a torre 118.6, seu transponder 5165, ou Xaner 6224. 190, nível para Aracaju. Puka Jamo, depois da Aracaju, com curva à esquerda, controle de saída 1935, torno do 1860 e o transponder 5165, o Ocean Air 6224, posição 1. Correto. Aguarde para o push, será o número 2 no setor, o 6224. 6224 agora, obrigado, agradeço. Valeu. Correto, sir. Understand, we are clear for Sarah Mamoswak. You are clear to push and set up the port attack, set up 0-4. We report it, 0-4. 1-6-0-6 on the ground at 5-5, the ground 1-2 on the small line. Para o localizador, direita proa 060, reporte estabilizado. Direita 060, reporte estabilizado, tá visual com gol à frente, tá 3226. Certo. Boa, Santa Juliana, 060. Boa, Xenia 6224, na pole position, pronto para puxa acionamento. Aguardando. Gente. O gol no 805, assim que tá pronto para iniciar, confirme. Pronto, vamos lá, assim que o tráfego estacionar à sua esquerda, inicia o push em forma táxi. Ao estacionamento a gente vai iniciar o push, vamos lá, 05, vai falar o táxi. Controle Salvador, boa noite, web 5899, partindo, vai passar o 200 para 150. Aviado 5899, assina identificação, desça ao nível 050 na chegada Mare, altímetro 1094. 050 na Mare 5899, está com a informação brava. RAM 3226 autorizada, final do procedimento ILS XUI, desça para 2000 pés, altímetro 1094, reporte estabilizado. 2014, informe atualizado no ILS XUI da 10, RAM 3226. Localizador Gol no 020. Torre, 1-1-8, acima a meia dúzia. 2-6. Torre, Salvador. Boa noite, Gol no 020. Está estabilizado o localizador. Luma 020, livre pouso, pistola 0, vento 120 graus, 082. Livre pouso na 10, bom, na 020. Portão 5, ingresse para o portão número 5, número 06. Identificação, desça ao nível 060 na chegada Mare, altímetro 1014. 060, chegada Mare, indicação. Boa noite, está 3891. Está 3891 no controle Salvador, acena identificação, desça para 4000 pés na chegada Bonf, altímetro 1014. 4000 pés, chegada Bonf, 1014, está 3891. Zulu 4, taxi approved to Shoshan, 10 by Juliet Chow. All route Shoshan, 110, tower 118-60, Alpha 084. Yeah, Juliet, another one, runway 10, hold short, and tower 118-6 approaching, holding short. That's right. Solo Salvador, boa noite, 05 para o taxi. 2 horas e 40 de autonomia, 68 a bordo, alterna Fortaleza. Taxi, ponto de espera no zero, quando lá chame torre 18612, gol 1805. Taxi, no ponto de espera, quando lá 186, gol 1805. São 3226, passando o turno, chama agora a torre 118, décimo 612, bom posto. 186, obrigado também. Chanela 224, livre, puxa, reporte táxi. Vai chamar para o táxi, 6224. Objeto 5899, autorizada final do procedimento ILS-XUI, desça para 2000 pés, altímetro 1014, reporte estabilizado. 2000 com 1014, reporte estabilizado, 5899. O objeto 5716, desça para 3000 pés, altímetro 1014. 3000 pés, 1014, 5716. Saradona Zero, pronto, voo 1805. Mantém ponto de espera. Torre Salvador, San 3226, passou Simbra, estabilizado, baixar e travado e LS X-Ray da pista no zero. San 3226, mantém aproximação, aguarde pista livre. Ah, guardando, San 3226. Voo 1020, solo 02, livrando a direita, solo 121, desceu a nós. 219, 024. Boa noite, voo 020. 020, boa noite, continue seu táxi via Alfa. Reporte antes da Juliette para ingresso, 1020. Alfa, chamada da Juliette para ingresso, 020. Marcelo, bom dia, voo na 388 para as condições. 226 livre pouso, vento 120 graus, 089. Livre pouso, 110, tá? 326. 1805 visual com tráfego nacional. Visual com tráfego. Fase passagem do tráfego, ele mantém, 1805. Ciente, 1805, após a passagem ali mantém, 910. Salvador, boa noite, voo no 330. Confirma para o controle. É o voo no 330, para Bravo. Voo no 330, controle Salvador, acende identificação. Desça para o nível 050 na chegada Mare, altímetro 1014. 050 na Mare, 1014. Jet 5716, reduz a velocidade 220 mais. 84, hold short. Hold short, eu passo 10 pontos. 3226, solo 05, solo 121, desce uma 9, livrando a direita. Boa noite. Salvador, boa noite, Tran 3226, lembrando. 3226, boa noite, táxi autorizado Alfa. Alfa, reporte antes da Juliette para ingresso 3226. Alfa, Juliette, 3226. Oxené, 6224 para o táxi. Temos 82 de POB, temos 3 horas de autonomia. Vamos alternar aqui em Salvador, se Deus quiser. Táxi autorizado para o ponto de espera no zero, Índia e Alfa, quando pronto, torre 1862 e 1224. Ponto de espera no zero, Índia e Alfa, ponto, pronto, 186. Obrigado, senhor, boa noite. Boa noite. Reduz a velocidade 220 mais. 3229, próximo da Juliette, o TAN 3226. 3226 para o portão seguindo a aeronave à frente. Assim que ela liberar, você vai prosseguir Juliette para o portão 11, 3226. 3-11. Passa Juliette, 020. Gente, 1020 ingressa via Juliette, prosseguindo para o portão 3, 1020. Juliette, portão 3, 1020. Sem problema. Noite 05, decola 08, controle 119, decimal 35, uma boa noite. Boa noite! Sonho Salvador, Golo 805, passando 2300, teste subido. Golo 805, contato radar na decolagem, sua nível 370 na saída Pucca, transição de par. Cruza 230 para 1150, sente da Bravo. Bravo, Bravo. We have Ken on board. Number 769, Charlie Charlie, standby to clearance. 11 on board, sorry about that, 11. Então, desça ao nível 060 na chegada Mari, ajusta o altímetro 1014. 060 na área, azul 41-48. 757-16, completa redução 1709, tráfego precede 8 milhas, point 737-300. Desça para 2.1 pés, altímetro 1014. 5899, agora fui LS. Chama a torre 118 decimal, meia dúzia. 18-6, boa noite. Boa. O objeto 5716 autorizado a final do procedimento LS X-Way, reporte estabilizado. Reportará 5716. Salvador, boa noite, web 5899, full ILS na 1-0. 5899, livre pouso, pistão 1-0, vento 1-20 graus, 089. Tem livre pouso na 1-0, 5899. Seven six nine, Charlie, Charlie, Salvador Brown. Go ahead. get in contact with the information room, Salvador Airport information room, because your flight plan has already expired. Your BT was for 0100, so the plan is available until 45 minutes after the EOBT, but it has already expired, so please get in contact with the Salvador Airport information room. Salvador com 896, cruzou 90, centro das quantidades. Gol 1896, controle Salvador, ascendente, estação. Esse é o nível 060 na chegada Mare, altímetro no 014. 060 Mare, no 014, gol 896. Gol azul 4148, desça para 5 mil pés, altímetro no 014. 5.014, 4148. Utilizado F57, 1.6. Torre 118, décimo, 6.12, eu concordo. Bem, obrigado, valeu. Gol 1330, autorizado a final do procedimento LSXUI. Desça para 2 mil pés, altímetro no 014, reporte estabilizado. Estabilizado, ILS 2000, reporte estabilizado no 330. Pararacaju, nível 230, autorizado. Decolo da pista 10 com primeira curva à esquerda. Saída Pocajamo, Papajamo direto Aracaju. Controle Salvador 119, decimal 35, torre 18, decimal 6. Aciona 5495, voo 1794. Autorizado Aracaju 230, conforme plano, Golfnet 77, decolada 10, curva esquerda. Subida a Puca, Jamo, direto a Aracaju, 1935, controle, 8862, 5415, transponde. Correto, chamo para o Pistivec, acionamento, voo 1714. Batará, obrigado. Direita 230, descendo para 3000, tá 3000, Rádio 1. Pátio 3, naquele pátio, fique atento ao sinalizador 5899. Para o pátio 3, 5899. O Objet 6224, pista livre, autorizada a decolagem, 120 com 89. Livre de decolagem para o Oxené, 6224. O 5796, sente, continue na aproximação no zero, informarei pista livre, 5796. Vou no meio agora. 3891, reduza a velocidade, 1809. No meio, vento de 120 graus com 8 nós, tem livre pouso, pista no zero, Webjet 57 no meio. Autorizado pouso no zero, F57 no meio. Puxa, né, 6224, decolou de Salvador, usando meia, chame e controle em 119.35.